Qual é a nossa Conhece? página, Vitor? Ah, Tem que treinar mais, hein? Pessoal do MRG não é. Putz, não sei, cara. Bom. Vai estar aí o link pra vocês. Que agora é hora. Choras poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam. Expulsões invejosas que ficam de cara quando toca. Se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começa a dança, eu te enlouqueço. Olá, ouvintes! Olá, ouvintes! Estamos de volta com o Escudo do Mestre, o podcast mais intermitente da podosfera brasileira. Yay! Falando assim até parece um elogio, né? Nossa, cara. Ai, como é bom voltar a gravar. Eu sempre começo o episódio falando assim, como é bom voltar a gravar. Pois é, né? A gente podia fazer isso com uma frequência maior pra ser, tipo, porra, gravação de novo, Uma coisa que é saca? tão boa, né? Que a gente gosta tanto. Verdade. Mas é, pois é. E por que nós estamos gravando hoje? Porque finalmente chegou o momento do ano, o momento que tradicionalmente o escudo do mestre cobre, já há 3 anos? Cara, acho que é a nossa terceira edição, viu? Exato, estou impressionado. Que são os Annie's Awards, né? O Oscar Putz. do RPG Internacional. O Oscar do RPG. Eu já não tento mais resistir à tentação, eu falo mesmo, é o Oscar do RPG, Ah, mas cara. é mesmo. O Annie's é o Oscar, o Origin é Canis, tá ligado? Boa comparação, boa comparação. E, pois é, então saíram os nominees, né, os indicados ao prêmio. E lembrando, para quem não conhece, aqui a gente vai fazer a nossa cobertura habitual. Para quem não conhece o prêmio, o Annie's, ele é uma premiação norte-americana, tradicional. Ela ocorre, se não me engano, ela é entregue na Gen Con, né? Ela é entregue na Gen Con. Ela é entregue na Gen Con e é um sistema em que o público vota para elegerem os juízes irão indicar quem serão os nomeados ao prêmio e depois a votação, eu não me lembro se é feita pelo público ou pelos juízes. Eu acho que todo ano a gente se pergunta isso e a gente nunca vai atrás. Mas se eu não me engano, era pelo público. Também acho que os Tenho juízes quase indicam. certeza. É, se eu não me engano, é isso. Os juízes indicam quem concorre e o público escolhe quem ganha, mas eu não tenho certeza. Entre os juízes está o nosso querido Kurt Weigl, que a gente sempre faz um jabazinho dele aqui quando a gente pode, porque o canal dele do YouTube é muito bom. É, link aí na edição, vão lá, dê uma olhada. Vários jogos que a gente vai comentar, ele já falou. Exato. E, bom, sem mais delongas, vamos partir aqui. Ah, não, mais uma delonga. Nós achamos legal fazer esse episódio todo ano porque tem muito RPG que eu acabo conhecendo, e RPGs de qualidade, porque é muito difícil ter um RPG ruim no Ennis. Então, tem muitos RPGs que eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar até ver a indicação. O Dresden Files foi assim, por exemplo, e é um ótimo jogo. Então, muito legal para conhecer novas coisas interessantes e ver como é que a indústria está se movimentando. É sempre legal, sempre tem umas boas surpresas que vêm. Às vezes é legal da gente ver, poxa, esse RPG foi tão indicado. Às vezes você escuta falar do jogo e você deixa passar, né? Ah, tudo bem, depois eu vejo. Aí quando eu vejo ele de novo aqui no Ennis, eu falo, porra, não era um joguinho pra deixar passar, né? Alguma coisa que eu tenho que ir atrás e ler um pouco mais. Exato. E é curioso notar alguns detalhes, por exemplo, tem muito pouca coisa de D&D, muito pouca coisa de Pathfinder. Normalmente são jogos mais vanguardistas, mais originais, com ideias novas que acabam aparecendo por aqui. É, você falou tudo. Tem pouquinho. Aliás, eu acho que de. Não, de D&D tem Tem um coisa assim livro, esse tem ano. um Tem livro. um livro. E de Pathfinder Não, acho que tem não. dois livros. Dois livros. Vamos falar deles depois. Tá certo. Mas é verdade. E em grande, mas assim, é um pouco injusto falar disso, é meio jogado, porque o Annie, ele é muito sobre novidade, né? Eles não têm um prêmio assim. É como o Oscar, né? Então, como ele é um prêmio anual, ele sempre trata das novidades daquele ano. Como RPG costuma ser um produto que tem uma vida muito longa, quando o Pathfinder saiu, tinha um monte de coisa de Pathfinder aqui. Quando o D&D Quarta Edição saiu, tinha um monte de coisa de D&D Quarta Edição aqui. Então é um. Mas isso ajuda a demonstrar como andam os lançamentos e como o fator novidade dessas coisas anda se perdendo, em algumas linhas editoriais. Verdade. Então, Vamos lá? vamos lá. Para começar com Melhor aventura. Melhor Aventura. Bom. Só também salientando que para a maioria das indicações são cinco indicados. Nós vamos colocar nas show notes o link O para link para as nomeações as é nomeações, exato. no link da nomeação. Em cada indicado você vai ter um link abrindo a página daquele jogo para você ler mais, saber mais, etc. Eventualmente comprar. Exato, eu fiz isso muito. Aí, Todo ó. ano eu faço. E vamos lá, então o primeiro, no Best Adventure tem uma tradição já nos últimos 3 vezes que a gente cobriu, sempre tem uma aventura de Cthulhu. Uma ou É, mais. uma ou mais. Sempre tem. E nesse ponto é interessante salientar que muita gente não sabe disso, eu pelo menos não sabia, até pouco tempo atrás. Por que disso? Porque a licença de Cthulhu é aberta, então qualquer editora pode lançar uma aventura para Cthulhu, seja no cenário cthulhesco, com Cthulhu no nome, seja sistema próprio ou usando outros sistemas. Mas o fato é que tem muitas editoras que produzem material para o universo de Cthulhu. Não existe mais aquela coisa de ah, é só a Chaosium ou é só o pessoal. Não, é muito amplo o mercado de cthulhices. Cthulhices, bom termo. Pois é, então tem uma aventura de Cthulhu, né, que é a Actung Cthulhu. É, Actun Cthulhu é um cenário legal de Cthulhu na Segunda Guerra Mundial. Aliás, se você. Essa aventura em específico, Three Kings, tem sessão de jogo na Terceira Terra. Olha aí. Tem. Eu acho que é pra Savage Worlds, diga-se passagem. Oh. É a versão pra Savage Worlds do Realms of Cthulhu. E Ah, aí, que sim. também é aberto, né? E aí o pessoal usou pra fazer essa Actun Cthulhu. E é bem divertidinha, é bem divertidinha. Por falar em Savage Worlds, temos também Deadlands Reloaded, The Last Suns. Last Suns, cara, Deadlands é aquela coisa que eu sei que é bom, mas sabe quando você nunca leu assim? Idem. É tipo, é bom, todo mundo fala, eu sei sobre o que se trata, mas eu nunca fui Conheço o cenário. Eu atrás, conheço até li, o sistema nossa. maluco do Deadlands original. Aquele das cartas e ficha de pôquer e os cambal, De um cheio das subsistema coisas. para cada sistema do jogo e tudo mais. Isso. É, tem The Enemy Within, que é uma aventura da Fantasy Flight Games Warhammer pro Fantasy. Warhammer Fantasy, É bom que ser. vem em caixa e tudo mais, né? Warhammer Fantasy tem esse formato, né, de caixas e miniaturas e tokens. Eu só acho interessante salientar que não é uma aventura, é uma campanha. Ah, uma campanha? Uma campanha inteira, o Enemy Within. Ah. E pelo que eu andei vendo, é muito foda. Eu gosto muito do Warhammer. Warhammer Fantasy é outra coisa, cara. Eu tenho Warhammer Fantasy, foi um jogo. Ele custa US$ 100 a caixa básica dessa porra. Eu tenho e eu nunca joguei. Ah, eu gostaria de jogar, cara. A gente tem que marcar um dia, Então porque eu acho mó bacana. vamos marcar um dia, cara, porque eu quero muito jogar essa porra, nem que seja pra justificar o investimento. Eu nunca joguei, eu acho muito legal o sistema. Ele tem a melhor aventura pronta que eu já li no mundo. Assim, a melhor aventura pronta que eu já li foi um exagero. Ele tem a melhor. Ele Mas tem é uma das melhores. a. É Eu acho que. fantástico. Eu queria dizer que ele tem a melhor aventura introdutória que vem junto com o livro que eu já vi. Sim, é muito boa. Aí nós temos Pathfinder Rise of the Rune Lords Anniversary Edition. Dessa aqui eu posso falar um pouquinho mais, que eu gosto muito dela. Pra quem não sabe, a Paizo, que é o pessoal lá do Pathfinder, eles fazem anualmente, 2 por ano, não sei se eles tinham mandado recentemente, acho que não, os Adventure Paths, que são nada mais nada menos do que aventuras prontas que eles publicam mensalmente, são normalmente em arcos de 6 livros, por isso 2 por ano, que fazem uma campanha inteira, que vão te lá pegar o seu personagem de primeiro nível de Pathfinder e levar até. Aí varia de aventura. Tem aventura até 12º, tem aventura até 17º, varia muito de Adventure Path para Adventure Path. E o interessante é que todos eles trazem algum subsistema novo para aquele Adventure Path e uma temática muito forte. Então você tem lá o Adventure Path de piratas, em que você tem o seu barco, tem regra para combate naval, e tem tudo isso contido dentro do Adventure Path. Tem o Kingmaker, que é o Adventure Path, em que você se torna um rei e você tem que administrar o seu reinado e tem regra para isso. E Essa é muito louca. é muito legal. E o primeiro Adventure Path, o que começou tudo, foi Rise of the Rune Lords. Que foi. Na verdade, foi o primeiro. Vamos colocar a coisa de maneira correta, né? Se eu não me engano, foi o primeiro Adventure Path publicado pela Paizo como tal. Porque na época que a Paizo fazia a Dragon Magazine, eles lançavam por lá também. Não lembro se era na Dragon ou na Dungeon. Mas eles lançavam os Adventure Paths por lá também. Mas o Rise of the Rune Lords foi o primeiro que eles publicaram nesse formato atual, muito embora a edição original dele fosse para D&D 3,5, né? Ele foi lançado antes do Pathfinder ser lançado. Ah, não sabia, não. Achei que tinha saído direto pra Pathfinder já. Não, não, não. A edição original é para 3,5. E a edição original também é o primeiro Adventure Path que se passa no mundo de Golarion. Foi o momento que é hoje o mundo de campanha oficial da Paizo. Foi o tormenta deles, né? Foi da onde nasceu o Golarion, né? Interessante, interessante. Pois é. E esse Adventure Path, ele foi muito importante porque ele ajudou não só a dar a cara de Golarion, mas a dar. Ele demonstrou qual era a filosofia de design da Paizo. É nesse livro, na edição número 1 do livro original, por exemplo, que tem aquela histórica 10 Fun Facts About Goblins. Ah, tem fun facts. Essa até eu conheço. Pois é, que foi o momento que a Paizo pegou os goblins, deu uma repaginada neles com esse negócio dos 10 fatos divertidos sobre goblins, que você tem, por exemplo, que goblins têm medo de cachorros, e que eles odeiam cavalos, e que eles são piromaníacos, e que eles têm uma cabeça muito grande e um corpinho pequeno, eles entalam com facilidade, coisas do gênero. Então é muito interessante, tem aquele visual clássico do Goblin de Pathfinder, né? Também foi a primeira vez que eles chamaram o. Eu não me lembro o nome do artista, mas o cara que faz todas as capas de Pathfinder, da arte interna, que tem aquele estilo visual. É, alguma coisa É Rainer? alguma coisa Rainer, não me lembro. Wayne, Wayne Wayne. Reynolds, alguma coisa assim. É, Wayne Reynolds, acho que era isso. E ele é muito bom, e ele deu toda a identidade visual da linha Pathfinder, e começou aqui no Rise of the Lone Lord. Se estiver falando bobagem, ouvintes, por favor, me corrijam. Mas eu acredito que seja isso. E não é um episódio sobre Rise of the Rune Lords, muito embora um dia eu gostaria de fazer. Quanto mais, embora você quisesse. Exato. Mas o fato é que, alguns anos depois, eles resolveram, como Anniversary Edition, porque era um aniversário, eu não me lembro bem, se não me engano, de 10 anos da publicação original. Eles resolveram relançar num formato, é um livro de capa dura, é um livraço de 400 e lá vai palhada páginas. Atualizado para Pathfinder, os encontros, as regras e tudo mais, e com algumas correções da aventura. Tinha uns momentos de TPK que os caras deram uma facilitada. Teve material que foi cortado, porque não, se você fosse fazer a transcrição literal do Adventure Path, ia ficar grande demais, iam ser mais de 600 páginas. Mas não é muita coisa também que você perde. O principal está aí, inclusive muitas das coisas extras estão aí. É um livro que eu tenho, um livro que eu gosto muito, uma campanha que eu ainda quero mestrar algum dia. E eu recomendo muito essa aventura. E o tema, né, como eu falei que anteriormente você tem histórias de pirata, histórias de imperadores e tudo mais. O Rise of the Rune Lords ele ressoa muito comigo porque ele é uma aventura clássica. Você não fica muito mais clássico do que isso, sabe? Um antigo mal vai voltar, tem os heróis, umas Exatamente. masmorras, Dragão essas é coisas. exatamente. Você salva a vila, depois você salva o reino, depois uma ameaça cósmica, e você enfrenta gigantes, você enfrenta dragões e trolls, e você viaja, e sabe? Ele tem ideias inovadoras, ele tem uma série de coisas extremamente interessantes, mas ele é. Tem toda aquele gostinho daquela fantasia de raiz, aquela fantasia moleque. E eu gosto muito dessa série por causa disso. Então eu recomendo muito Rise of the Rune Lords Anniversary Edition. Beleza. E o nosso último indicado dessa categoria é The Zalozny Quartet, uma aventura da Pellgrane Press, pro cenário deles que recebeu várias nomeações, que é o Knights Black E que eu Agents. achei foda pra caralho! Vou gastar um tempo, né? A gente vai falar mais quando, acho que quando realmente for, a gente for falar do produto em si, mas basicamente é o sistema Ganchu fazendo uma aventura de espionagem com um quê sobrenatural. Na verdade, não um quê, bastante coisa sobrenatural. Mas vamos falar mais do jogo em si depois, para poder falar com mais calma. Mas basta dizer que se chama Quarteto porque são quatro aventuras. Aí, e pelo que eu li por cima, parece muito legal. Beleza. Próxima categoria. Melhor acessório. Beleza. É, o primeiro que tem é o All We Have Forgotten, Music for Ashen Stars, um CD de músicas para um RPG também da Pellgrane Press, que é o Ashen Stars, que é o sistema Ganchu com sci-fi. Ganchu no espaço. Eu tenho esse CD, é muito bom, é muito climático. Eu acho que Me foi. empresta ele depois. Eu passo, eu passo. É, cara, eu gostei muito, assim, acho que das nomeações foi a que mais me surpreendeu por ser um suplemento de música. Aliás, é uma coisa que ultimamente eu tenho gostado muito, essa coisa das editoras resolverem lançar um transmídia junto com os livros de RPG, vários jogos estão sendo com CD de música e tal, eu acho isso muito legal. Próximo livro? Próximo é o Night's Watch, né, o suplemento pro RPG do Game of Thrones, né, da Song of Ice and Fire pela Green Ronin. Exato. Que descreve a Night's Watch, né, em português não sei como é que ficou. Eu acho que é Guarda da Noite mesmo. É Guarda da Noite? Não então, ideia também. Esse suplemento em específico eu não li, eu li o livro original. Eu não gosto do RPG do Game of Thrones da Green Ronin, eu tenho grandes ressalvas pro sistema que eles fizeram. Ressalvas que, aliás, dariam um episódio inteiro pra ela. Com as quais eu concordo. É, que, no geral acho que é isso, mas eu não li esse sistema. Eu acho que talvez fazendo um jogo só com personagens da Night's Watch, você tiraria uma mecânica de... Casas. De casas, que seria o maior atrativo, mas também você tira a mecânica de intriga, talvez assim, na sua maior parte, você consiga tirar ela ou mexer pouco e sobra um sistema de combate normal. Então, não sei. Não sei até que ponto vale tanto a pena. Mas como eu não sei do livro, eu posso, sei lá, de repente, de repente é o Ars Magica do... O Ars Magica não, é o... Rulo Ciclopedia do... Vai que, né? Vai que, né? O... Não queria falar Ars Magica, eu queria falar Unearthed Arcana. Unearthed Arcana. Então vai ver, né? Não sei. Posso estar enganado. Eu li a versão nacional do jogo. Eu acho que é uma versão nacional fantástica. Eu gosto muito do trabalho que a Jambô fez. Eu não gosto do jogo, mas pra quem gosta da série, eu recomendo. É um jogo baratinho, com uma versão nacional bonitinha. E é bem bacana. Aqui nós temos The One Ring Lore Master's Screen in Lake Town Sourcebook, da Cubicle 7. Ah, o Escudo do Mestre, né? Do Sempre Bom. Sempre e bom. O suplemento descrevendo Lake Town. Preciso comprar pra minha coleção. Pô, boa. Pro The One Ring. Eu cheguei a dar uma folheada. É bacaninha, assim, eu gosto. É tipo, cara, não tenho o que falar. Veja o nosso review de The One Ring. Exato, jogaço, jogaço. Um jogo que realmente ganhou meu coração, assim. Eu só preciso... Eu gostaria de encontrar um grupo que tivesse disposto a jogar ele mesmo, pelo que ele é, porque ele pareceu... ter coisas incríveis pra gente poder fazer. Também acho. Mas por enquanto, assim, se você quer ver minha opinião, escute o nosso review, tá lá. Fodástico. Você fazer. Os dois últimos indicados, eu admito que eu não sei muita coisa. E daí? Também não sei. Uma revista online, Proto Dimension Magazine, volume 13, The Unspeakable Oath, da Arcturian Published. The Unspeakable Oath, eu sei que é um pouco de lore cthulhiano, assim, Lovecraftiano. Tem alguma coisa a ver com Lovecraft também, mas não conheço. Mas eu não fui muito a fundo, então esses dois eu realmente não sei. Pois sabia. É, ouvintes, agora que nós não temos mais um fórum da Terceira Terra, comentem no Facebook se vocês conhecem, se vocês não conhecem. Ah, comentem no Face, comentem. Os comentários pros episódios estão abertos no site da Terceira Terra. Exato. Então nós não exato. Temos o fórum, mas temos a sessão de comentários. Comentem. E tem o nosso Facebook, comentem lá. Exato. Aliás, aproveitando também no meio do episódio, né, lembrando dos nossos Twitteres. Ah, sim, é o @capivara, e o @ravena com 2 Vs. Próximo... Melhor arte de capa? Melhor arte de capa. Eu gosto dessa sessão. Eu gosto também. É o momento tapete vermelho do Ennis, né? Vamos ver se o seu vai bater com o meu aqui. Porque o desse e do próximo, que são os dois quesitos de arte, eu já tenho o meu predileto. Mas vamos lá. Melhor arte do cover. Ficou com o Champions Complete. Voltando à vida. 30 anos de RPG nas costas, hein? Então, um RPG que eu nem sabia que era mais publicado, mas desculpa aí se tem algum fã de Champions, eu não sabia mesmo, mas tá aí, Champions Complete. Cara, eu não duvido nada depois que eu vi que estão fazendo uma edição nova de Holy Master. Caralho. Tá bom, né? E que foi lançado essa semana, pelo menos eu acho que essa semana, ou esse mês, a quinta edição do Shadowrun. Ah, sim, sim, eu vi. Mas falaremos disso um momento. Falaremos em breve. Então, Champions Complete, RPG de super-heróis. Ok. Que eu achei que... Why the fuck essa capa tá aqui? Eu não achei ela tão boa assim, não. Não comparada com as outras. Por exemplo, para o segundo lugar é a capa do Iron Kingdoms, né? O Reinos de Ferro, edição nova. Linda. Cara, a edição antiga também merecia. Não sei se foi indicada na sua época, mas, assim, é o mesmo nível de arte. Talvez um pouco melhor, exato, até. Exato. É uma arte belíssima, evocativa, que te chama pro cenário do Iron Kingdoms e que te... Nossa, é linda. É a minha favorita. Tá bom. Tem The Magnificent Shoop Van Ons, que é uma aventura pra Lamentations of the Flame Princess. Exato. Que a gente já falou algumas vezes. Que também tem uma capa muito bonita. Tem uma capa muito legal. É The NPC Codex, da Paizo. Que é bem bacana, é uma capa meio taverna, assim, várias pessoas juntas. Naquele estilão do Wayne Reynolds que a gente tinha falado. Exato, e tal. Exato. O NPC Codex, ele me lembra aquela a capa dele me lembra aquela ilustração comemorativa dos 30, 35, sei lá, anos de D&D. Ah, eu lembro, boa. Que era uma briga de taverna, né? Uma briga de taverna. E o The Holy Hole, volume 1, Caster Island. Eu achei também qualquer coisa essa capa. Ah, é um estilo de ilustração diferente. São os caras que publicaram. Puta, é um dos poucos livros de Savage Worlds que eu não vi muito. Como é que é o nome? Underworld? Não. Não lembro o nome do livro, mas assim, realmente não me impressionou tanto. Qual ficou a sua predileta dessas? Iron Kingdoms. Iron Kingdoms? Eu fiquei com o Magnificent Shoop Van Ons. Sério? É muito bonita, é muito legal. Ô, oh, você viu a ilustração inteira dessa daí? Não, achei fodássima. Nossa, me deu aquela coisa de weird fantasy, assim, exato, na que hora. Que é muito evocativa. Que é o grande chamariz. Mas eu adoro essa pegada steam fantasy do full metal fantasy do Iron Kingdoms. Então, porra, o steam jack na capa é foda, cara. E melhor arte de interior, né? Uhum. Que nós temos Ed Greenwood's Present Elminster's Forgotten Realms. Da Wizards of the Coast, meu Deus, um jogo de um... Cara, isso aí já não tinha saído assim muitos anos atrás? Não. Muitos anos atrás saiu Complete History of the Realms. Deve estar confundindo. Outra coisa agora. Exato. É, na mesma pegada? Será? Não sei. Não. O Complete History of the Realms, ele pega e faz uma grande linha do tempo com quase uma enciclopédiazinha com datas, acontecimentos. Ele te explica o que aconteceu em Forgotten Realms do começo da sua publicação cronológica até hoje, passando por todas as grandes sagas, né, a queda do último Mithal, o retorno dos elfos e tudo mais. Enquanto o Ed Greenwood's Presents é o Mr. Forgotten Realms, que é um título, né, gigante, né? O que eles fizeram é, eles pegam pra quem não sabe, o Ed Greenwood é o criador do Forgotten Realms, mas ele não é mais envolvido com Forgotten Realms já há muitos anos, né? Ele criou, mas assim, ele vendeu pra Wizards, não é que ele vendeu pra Wizards, né? Ele criou enquanto trabalhava na Wizards, os direitos não são dele, né? Tem toda essa questão. E o que ele faz, na verdade, é, ele pega o Forgotten Realms que ele, Ed Greenwood, usa nas campanhas dele durante todos esses anos, e ele apresenta essa versão do cenário para os seus jogadores. Então tem as notas dele, tem uma série de coisas que ele fez para as campanhas dele que ele traz para... Então é quase um Elfsword de Forgotten Realms. Entendi. Pode ser bacana aí para... Para quem gosta muito, eu acho um bom livro, sim. Ah, pra quem gosta muito, às vezes não gostou muito do jeito como o cenário foi levado, né? Exato. Aí uma versão meio alternativa, né? Night Black's Fodastic Agents, eu gostei muito desse jogo. Night Black Agents. É, o jogo é legal, mas assim, a arte de interior, pelo que eu vi das ilustrações, eu acho que comparado com as outras coisas que tem aqui... Eu gostei, não sei, cara, eu gostei muito. Eu acho ela uma arte muito consistente, muito evocativa pro que o livro se propõe a fazer, sabe? Eu acho que a capa do livro, porém, ela destoa um pouco. É uma capa muito bonita, mas ela destoa um pouco do resto do livro. Mas eu gostei da arte, sim, achou legal. De novo, Night's Watch, da Green Ronin. O que me impressiona muito, porque se a arte for próxima do que o livro original é uma merda. Nossa, eu... Bom, não sei, cara. Eu devo admitir que eu vi umas dessas daqui. Faz tempo que eu li o livro o Core, né? Uhum. Então eu não me lembro direito da arte do negócio. Mas essa arte desse livro eu achei bacana. Eu achei uma arte bonita, comparado com outras coisas que vem, principalmente com o próximo. Ah, próximo. Que foi o meu predileto. Meu também. Eu achei até que ficou meio fraquinha, mas é legal, assim. O próximo é o Shadows of Esteren, Book 1. Né, da Agate Editions. Que jogo lindo, puta que pariu. É o Eorzeast realmente desse ano. Ficou o meu próximo aqui. Uma arte com um estilo meio medieval clássico, assim, mas e com uma pegada, com uma pegada diferente, meio gótica. Puta, eu achei sensacional. Aliás, é um livro que eu tô. Sim. Comecei a ler há pouco tempo. E quero. Também, né? Bom, e o The Holy Hole volume 1, né, que a gente não tinha muito o que falar. Achei qualquer coisa, uma arte cartunesca, eu não gostei. Eu só queria salientar da arte interna do Shadows of Esteren Book 1, que cada página é mega trabalhada, parece um papiro, é cheia de detalhes, é um Puta, não é só a ilustração, a página, a fonte, é um trabalho de design muito bom. Muito bom. Boa, boa. É, best blog, qualquer coisa, né? Ah, Gnome Steel. Estilo sempre aí. Então. Gnome Steel, próximo. Ah, tem a Exato. cartografia, que é um item que eu, sinceramente, sempre pulo. Qualquer coisa também, não me interessa. A única coisa que eu vi aqui, que, pra não falar que nada me chamou a atenção, é que tem um livro que é The Lands of Ice and Fire, que é um livro de mapas e ilustrações de Song of Ice and Fire, de Game of Thrones. E não é um livro de RPG nem nada disso. É Ah, tipo, é um livro à interessante. parte, ele deu um adendo aos livros, à série. Então eu achei bacaninha dele estar tá aí no meio, bacana, mas só isso. Ah, melhor Best. produto eletrônico? Melhor produto eletrônico, tem coisas interessantes aí. Ah, o primeiro eu não sei muito, Curse of É Darkness. Cursed the Darkness. Curse the Darkness, Eu achei beleza. bem curioso, cara. Ele é um indie game narrativista foda, né? Com toda essa pegada dele, e ele usa, até onde eu vi, ele. Eu não entendi se ele usa Savage Worlds ou não, o site deles é meio confuso, mas parece Também achei. interessante. Mas é bem Ah, simplesinho, assim, o site dos caras, o enfim. site é, vocês vão clicar, vocês vão ver que abre por um site. Eu achei assim, não tem informação nenhuma para eu conhecer do que o jogo se trata. Então, me desculpa assim, se tem algum fã aí de Curse the Darkness, quiser falar mais. Eu até procurei assim um pouquinho, mas não achei muita coisa não sobre o jogo. Dead Ends Reloaded, É, novamente. The Last Sons, né, a aventura que tinha sido citada antes. Tem a The Deadly Seven, Ah, que é achei tão interessante esse negócio, cara. uma aventura contra sete demônios, não sei o quê, Sete né? Pecados Sete Capitais. Pecados Capitais. É. Ah, uma aventura de Urban Fantasy pra Savage Worlds. Savage Worlds, D20, Modern ou True 20. Ele Ah, é tem pros três? três sistemas. Ai, que É, ele é legal. compatível com os três sistemas, que eu achei bacana. É uma aventura dividida em sete partes, se eu não me engano. E cada parte você entra em conflito com um dos pecados capitais. Eu achei bem interessante. Bacana, vou dar uma olhada. Tem esse que eu queria, que eu li um pouco mais, né? Experimental Paradigm of Cinematic Horror, ou Epoch. Eu também achei bem interessante esse jogo. Esse é um jogo bem legal. Ele é um jogo mais narrativista, para você fazer aventuras de horror, mais no estilo meio um survival horror assim, né? Você sobreviver ao ataque de um psicopata ou qualquer coisa parecida. É um jogo que lida com o fato que o seu personagem vai morrer, eventualmente, conforme vai passando Ou vai o se foder jogo. muito. Ou vai se foder muito. É, ele é um jogo baseado em cenas e conflitos, e a cada conflito seu personagem vai perder alguma coisa, e eventualmente ele vai morrer. Então, assim, eu não sei o quanto que ele serve. Eu fiquei interessado É, pelo uma jogo, coisa mas que eu fiquei um pouco com medo dessa parte de você ir exterminando a mesa de jogo É, mas uma até coisa chegar no fim. Que eu achei interessante é que o jogador que decide como ele vai ser exterminado, a maneira como ele vai morrer e com tudo mais, aparentemente é uma decisão que fica na mão do jogador. E aí, quando você morre, você não é que você deixou de jogar completamente, você ainda tem um voto na mesa para as outras sessões, para os outros conflitos que vão aparecer. Mas ele me pareceu ter um quê de story game, né? Uma coisa meio fiasco, meio. É, um pouco nisso. Eu só fiquei um pouco na dúvida desse negócio. Me pareceu que, poxa, eventualmente seu personagem morre, um pouco da sua diversão se perde até o fim da sessão. A não Mas ser que aí você foi esteja suficiente. muito investido na história, né? É verdade, mas foi o suficiente para despertar assim minha curiosidade, né? E o Robomancer da X Games? Manjo nada disso aí. Também não, cara. Eu vi que Ah, você é um detalhe. mendigo que faz magia, mas não É bom sei. dizer que é Robomancer de Robo, de mendigo, não de robô. Não é Robomancer, The Robomancer. Pois é. Parte robô, Nós tínhamos uma parte má. categoria, eu não me lembro de ver isso nos anos passados, mas achei curioso. Games, acho que já teve, sim. Que tem algumas coisinhas legais. Por exemplo, tem um jogo aqui que eu não sei tão bem porque tá, mas o RPG oficial de Doctor Who, né? O Adventures of Space and Time. Ah, mas porque é um jogo, pra quem é britânico, deve ser um jogo muito família. É, mas é que assim, comparado aos outros, porque os outros são realmente jogo. Tá, os outros são bem jogo kids, assim, é bem pra criança. Por exemplo, tem o Hero Kids, Fantasy RPG, que é uma fantasia medieval com regras bem simplesinhas pra criança. Tem o Mermaid Adventures, que é um jogo que você joga com sereios e sereias. Exato, que é o Kurt Weigl, que a gente comentou anteriormente, fez um review dele. Fez. Tem Bem pra o Project. criança. Bem pra criança mesmo, tem o Project Ninja Panda Taco, que eu não vi nada. Nem eu, só sei que deve ser sobre ninjas pandas, E o tem. que Oh, por si só oh, é algo interessante. E um que eu dei uma olhadinha a mais é o Wandering Monsters High School. Que as pessoas já devem ter reparado, eu sou super fã de jogos e temáticas que tem high school. Você coloca um high school, eu já quero ler o livro, ver a série, qualquer coisa. E esse é bem legal, esse é os grandes vilões do cenário querem minions, né, querem monstros, etc e tal. E aí eles montam uma escola pra te ensinar a ser um capanga. Que interessante essa premissa. E aí você tem suas aulas são tipo assim, looting 101, né? Então, pilhagem básica, armor, não sei o quê. São tipo, a ficha do personagem é bem voltada assim, o que que seu personagem, as classes que ele tem, né? Então, as matérias que ele estuda, isso anota naquela matéria. Então, A+, B, C... Então, eu achei um RPG bem gostosinho, assim. Mas se eu tivesse obviamente seria Doctor Who. É, e daí? Time Space, né, que eu acho muito animal. É um jogo que eu quero muito testar. De fato, é bem interessante. Eu esperava de ser um novo agora com o 12º Doutor. Ah, tem. Já tem, até. Aliás, por que que... Ah, é, 12º, bom. 12º, né? 12º, tá certo. Aqui é do 11º. Uhum. Ah, bom... Melhor pra tudo, Free? Que, cara, pra mim, tipo, lava, eu não vi nada dessa... Cara, a única coisa o único desses aqui que são indicados que eu acho que tem alguma coisa a mais é o Knights of the Crusades. Eu já ouvi falar desse jogo. É um jogo D20 style, mas pra você fazer um jogo literalmente nas cruzadas. Então, seu personagem é um cavaleiro cruzado, ou é um mouro. É uma coisa mais histórica, mas usando o sistema D20. É. Então, ele já apareceu em várias outras listas como o melhor jogo. E o fato de ser free é... Ele é free, mas ele é um jogo muito, muito bem trabalhado. Então, acho que seria assim o que as pessoas poderiam procurar mais. Dos outros, eu admito que eu peguei todos, que são free. Mas eu ainda não tive o tempo de ler, né? Então, fica aí a ideia. E a outra é melhor produto free, né? Que geralmente são aventuras... Normalmente são aqueles kickstarters, né? Os quickstarters. O primeiro lugar é dividido por dois jogos da Catalyst Games, né? O A Time of War, o jogo de Battletech, uhum. E o Shadowrun, Quick Start Rules. Exatamente. Os dois são regras resumidas para os jogos maiores. Resumidas, quero entender assim, umas 90 páginas, tá? E bem enganadoras, porque eu li o do Shadowrun. Isso eu acredito que seja do Shadowrun, edição antiga, já da 5ª edição. Eu acho que é da edição antiga, cara. O da 5ª edição eu peguei pra ler um tempinho atrás. Ah, já saiu? Já. Interessante. Mas, não, porque eles parecem... Eu tenho uma relação de amor e ódio com o Shadowrun. Eu gosto muito do cenário, acho o sistema complicado de engolir. Então, quando eu li o Kickstarter Rules, eu falei, poxa, que legal, o sistema vai ser bom. Aí quando eu li o sistema inteiro, eu falei, not so much. É, não é meio encanador. É, porra, cara. Acho tão. Aí tem o The Epoch, tem o Fool's Rushing, ele é uma aventura, não é? É uma aventura pro Iron Kingdoms. Pro Iron Kingdoms? É. Ah, Fool's verdade. Uma aventura pro Iron Kingdoms, que é muito bacana, porque ela tem um resumo das regras, tem os personagens e tem... Eu joguei essa porra. E tem... Ah, você jogou? Chegou a jogar? Joguei. Tô louco. Legal. É muito bacana. E tem até os círculozinhos, como ele é um sistema tático de combate, a gente vai falar mais dele depois, mas como ele é um sistema tático de combate, você tem até régua em polegadas, tem uma série de coisas que vem tudo na aventura, muito bem feitinho. É. Pra quem ficar interessado, aquele Epoch que a gente falou, tem uma aventura dele que é free, que chama Road Trip, que é aquelas aventuras de terror que pega aquele grupo de adolescentes fazendo uma viagem e começa a acontecer merdas. Eu li, é bem interessantinho, eu acho que dá um bom dá uma boa impressão do que é o jogo, o que o jogo se propõe. E não sei, talvez no futuro eu jogue com meus colegas de Botucatu, vamos ver. Legal. Beleza. O resto das coisas eu não vi. Não, também não. Vamos para melhor jogo? Ah, que uma coisa interessante. E é curioso, porque eles vão ter a categoria melhor jogo, mais pra frente tem a categoria melhores regras, e ainda por cima temos a categoria melhor produto. Ah, tem o melhor set, melhor regras, produto do ano. Os caras parece que meio que se sobrepõem, né? Mas tudo bem. Mas eu até entendo isso. Bom, melhor game. Aqui eu posso falar mais porque eu olhei quase todos eles. Ó, ótimo, você vai conseguir. Eu consegui ver alguns, outros não. Então, deixa a bola com você, vai mandando. Então, primeiro nós temos Astonishing Swordsmen and Sorcerers of Hyperborea, da Northwind Adventures. Eu comprei esse livro. Olha só! Vai fazer o empréstimo. Empréstimo, empréstimo. Eu tava muito querendo ver. Empréstimo, sim. E o que que ele é? Ele é muito interessante. É, pelo título, né? Você já consegue ter uma noção do que vem por aí. É, mas ele é uma fantasia medieval bem conanzística, sabe? Uhum, é, um espada e magia, assim. Espada e magia classicona, aquela fantasia medieval de raiz, mas aquela coisa bem mais pé no chão. A magia é uma coisa mais sutil, não é bola de fogo, é, essas paradas, sabe? Uma coisa bem, bem mais tranquilo. Ele usa o sistema D20, mas ele usa uma versão modificada, modernizada e positivamente modernizada, inteligível do D&D. Assim, eu não cheguei a ler o livro inteiro, eu não identifiquei ainda qual versão do D&D é, mas me parece ser o do D&D 0. Nossa. É muito. A ficha dele é até meio complicadinha, né? Que tem bastante coisa, ele tem taco, ele tem uma série de elementos lá, mas ele não é um jogo. Ele não é um jogo rules light, pelo que eu pude ver, assim. Bom, também não é super pesado, né? É tanto quanto qualquer D&D. Ele é um pouquinho mais simplificado que o seu D&D de todo dia, sabe? Mas ele tem essa coisa da old school. Até no prólogo do livro eles falam da old school Renaissance. Old School Renaissance. Exato. E é um jogo sobre dungeon crawling. É um jogo em que você não tem a pretensão de salvar o mundo, sabe? Ele não é um jogo de grandes heróis épicos que vão derrotar uma ameaça cósmica e salvar o mundo. Não, ele é um jogo sobre aventureiros se aventurando, explorando masmorras, explorando o mundo selvagem. Com objetivo, sabe, eu acho muito bom. Ele usa aquela cena clássica do D&D original, do Rogue tirando o olho de rubi da estátua, sabe? Sei, sei. E no livro ele descreve que o objetivo desse jogo não é salvar o mundo, é conseguir o olho de rubi da estátua. Ah, boa. E se... É uma coisa bem cona mesmo, Bem né? Conan, bem Tipo, Conan. E você se tornar um aventureiro mais rico e mais. E é isso. gastar tudo na taverna Gastar e é isso tudo aí. com mulheres e cerveja. Bebida. Ótimo. Mas é bem gostoso. Cara, pelo que eu li por cima dele, assim, eu achei que ele parece ser um jogo extremamente gostoso de jogar. Se você sentar para jogar aquela aventura despretensiosa, divertida, sabe? Ele não é um jogo que vai te dar grandes dramas, ele não é um jogo que vai te dar aquela aventura, oh meu Deus, mas me parece, pelo que eu li, que é um jogo que você vai sentar e você vai se divertir. Que você vai ter Astonishing Swordsmen and Sorcerers, sabe? Ele tem um cenário bem interessante, que é o Hyperborea, que o nome não é mera semelhança com a Hyboria do Conan, Boa. né? É bem parecido em uma série de aspectos. É muito gostoso, é muito interessante. Ele tem um livro de 200 e lá vai paulada páginas para o jogador, mais 200 e paulada páginas para o mestre, sabe? E eu gostei, eu gostei. É um jogo de Dungeon Crawl, um jogo que parece ser muito divertido, de para você sentar e jogar um jogo cooperativo de diversão mesmo, de vencer desafios e de conquistar o tesouro e de fazer a piada e de passar a mão na bunda da garota que serve na taverna. Isso não é um podcast sexista. É muito, muito legal, eu gostei. Ele tem uma coisa, mecanicamente wise, ele tem uma coisa que eu achei legal, que ele pega as classes principais que você tem no D&D. Ele não tem raças sobre-humanas. Ele tem, na verdade, mas elas não são para jogadores. Os jogadores são sempre, seus personagens são humanos, pelo que eu pude entender. Certo. Mas eu posso estar falando bobagem agora. Fiquei na dúvida. Esqueçam isso, ouvintes, eu não tenho certeza. Apaga. Apaga. Mas o que ele tem que. Eu vou até abrir o PDF agora aqui porque eu fiquei na dúvida. Mas o que eu achei muito legal também é que é a maneira como lida com as classes. Porque você tem lá guerreiro, aí ele tem subdivisões do guerreiro. Então você tem o berserker, você tem o bárbaro, você tem o homem de armas, o ladino, você tem o bardo, o assassino. São subclasses, especializações das classes básicas que são fighter, magician, cleric e thief. E aí você vai fazendo as subclasses. Então o mago tem o ilusionista, o necromancer, o piromancer, o clérigo tem druida, monk, xamã. Eu gostei muito disso, sabe? Bem legal, bem legal. E pelo que eu estou vendo aqui, é só humanos mesmo, viu? Eu não falei bobagem. Não, pô. Então eu gostei dessas subdivisões. Ele tem um pouquinho, né, mais aí, um pouquinho mais profundo. Gostei. Então eu achei um jogo muito, muito divertido e estou com vontade de jogá-lo. Aí nós temos o Broken Rooms, da Grimalkin Designs. Esse acho que talvez eu acertou, até posso falar mais do que eu, imagino. Tem Cara. mais a sua cara de jogo. Eu, pra falar a verdade, eu não consegui contar muita coisa. Foi um jogo que me interessou mais pelo cenário, uma coisa com realidades, mundos paralelos, realidades alternativas, você é um cara capaz de viajar entre elas. Mas eu tenho que admitir que assim, foi um jogo meio difícil eu achar informação sobre ele. Então eu não consegui ver muita coisa, ficou faltando. Acho que dos cenários foi o que pareceu o mais original para mim. É, eu também achei bastante original. Mas eu não consegui encontrar muita informação nele para fazer uma resenha legal mesmo, falar para que serve, como funciona. É, o que eu vi é que ele é um livro grande, tem 464 páginas. Ele tem uns, pelo que eu entendi, ele tem um sistema de regras bem simplesinhos, que usa um D12 só. Ele é fortemente narrativista. Ele tem essa coisa de você atravessar mundos paralelos o tempo todo. Ele me lembrou meio uma pegada dos jogos da White Wolf. É. Sabe, pegar você, você é um cara. Você é talvez um cara com uma habilidade sobrenatural. Ele tem essas habilidades que são os Meridians, né? Os Meridianos, que vão fazer você praticamente manipular a realidade, como alterar a forma como as pessoas veem o mundo, se mover de uma maneira diferente, através de paredes, não sei o quê. Então, são 13 dessas habilidades, elas meio que descrevem o que o seu personagem é capaz de fazer. Talvez me pareça uma coisa. A realidade não é o que você está vendo. Deu uma pegada, talvez meio mage, assim. Me lembrou um pouco o Sim, o Mago jeitão. Ascensão, Eu pelo gostei muito da jeitão. ideia, mas aguardo uma oportunidade para. Esse eu não comprei ele, né? Talvez o faça. Mas eu gostei muito da ideia dele. Então, não é um PDF caro, assim, é um pouco caro. 25 dólares de PDF é um pouquinho pesado. Mas É, é. tá aí. É, deixa eu ver. É, R$25,99, por incrível que Um pareça. pouquinho pesado, mas tô acostumado a pagar 10 dólares nos PDFs de RPG, mas tudo bem. Essa aqui realmente tá um pouco pesada. Aí nós temos o Champions Champions? Complete. Esse eu não posso falar muita coisa dele, eu não fui atrás do livro. Só sei que é um RPG de supers com mais de 30 anos de história e que pelo menos as encarnações passadas dele era aquele RPG com 55 milhões de tabelas e. Ele vai na linha de RPG de supers que vai tentar mostrar regra para tudo, Ele é um entendeu? super simulacionista. É regra para todos os poderes, é regra para as habilidades, ele vai no estilo do Mutantes e Malfeitores, que é o que a gente aqui no Brasil tem mais contato. Só que para mim ele adiciona complexidade extra na hora de montar a ficha. Então é aquela coisa, escolhe o poder, escolhe como aquele poder funciona, adiciona um modificador, não sei o que, não sei o que, entendeu? Altamente customizável, mas ele vai nessa linha de RPG de supers, uma linha bem heavy, pesado nas regras. Exato. Mas a gente não sabe também, vai ver que essa versão complete muda coisas nesse sentido, mas eu duvido muito que a cara do sistema é toda essa, né? É verdade. Aí nós temos um dos meus favoritos, que é o Iron Kingdoms. Iron Kingdoms, a versão nova dele, não mais no sistema Não D20. mais, sistema D20, um livro que eu li, e do qual eu gostei muito desse livro. O Iron Kingdoms, ele. O que eu posso falar dele que eu gosto muito? Primeiro, eu adoro o cenário de Iron Kingdoms, acho foda demais. Para quem não sabe, ele originalmente é um cenário. Como o Warhammer, deve ser. Eu devo ter problemas com cenários que derivam de Wargaming, né? Como o Warhammer, ele é derivado de um Wargaming, né? Jogo de miniatura tático, que é o War Machine e o Hordes. E. Ele é um cenário muito interessante, é um cenário eles se chamam de Full Metal Fantasy. É um cenário de steampunk, de fantasia em metal, em que você tem gigantes, você tem robôs gigantes movidos a vapor, que servem tanto para combate quanto para serviços braçais. Ele é um cenário mais urbano, mais moderno, as pessoas. Não é aquele cenário medieval que você vai ver gente de armadura e de. Já tem armas de fogo, tem rifle, tem pistola, e elas são perigosas, e você vai ver andando por aí sobretudo, e tem todo um visual punk, steampunk mesmo, é muito bom. A parte de religião deles é fantástica. Eu poderia fazer um podcast ou As três. raças são bem diferentes. Ele tem uma pegada Cold War, né? Sim, você tem as você tem o reino que é as superpotências, que são mais ou menos os Estados Unidos, mais ou menos a União Soviética. Mais ou menos praticamente a mesma coisa, assim. Não, você reconhece, não precisa que ninguém te diga. Você Exato. Vai ler e vai falar, cara, isso aqui são soviéticos. Esses caras Signar são soviéticos. E Cador. Signar e Cador. É bem legal. Tem a versão antiga, né? A versão em D20 dele. Tem para outro. Tem aqui no Brasil em português. Pela Jambô. Eu acho que pela Jambô. Eu acho que a grande coisa dele é que assim, é um RPG super aclamado e tal. Mas ele tem uns gaps, cara, que ele some do mercado. Ele é um RPG super aclamado que o pessoal lança 3, 4 livros e para. E essa edição aqui tava tempos pra sair, demorou pra caramba. Demorou mesmo, mas eles fazem um trabalho fantástico. Tipo assim, quando sai, você sabe que vai ter qualidade, mas eu acho isso interessante, eu acho isso fogo, né, você tem uma legião de fãs, assim, é um jogo que quem curte, curte mesmo, e que às nova... vezes parece ter uns vazios, né, assim. Essa edição nova, menos, desde o lançamento do Core, já saíram vários suplementos, eles estão com um ritmo de lançamentos mais... Um pouco melhor. Mais agitado, sim. Ah, legal. Ele tem uma arte belíssima, o livro é muito, muito bonito, a Production Values lá em cima, é uma puta chaproca de 409 paulada páginas, mas o que eu posso falar sobre o sistema de jogo em si é que ele é um jogo maravilhoso para órfãos de D&D 4ª edição. Várias vezes a gente falou aqui no Escudo do Mestre que o D&D 4ª edição é o melhor jogo a fazer o que eles propõem a fazer, que é o combate tático com miniaturas. É. Era. Olha. Assim, eu digo isso, eu joguei D&D 4ª edição por muito tempo, eu gosto muito do sistema e gosto dele pelo sistema de combate tático com miniaturas. O sistema de combate tático de miniaturas do D&D 4ª edição é uma piada perto do que o Iron Kingdoms faz. E por que ele faz isso? Porque o Iron Kingdoms ele faz uma tradução quase que literal do sistema do Wargaming para o RPG. Inclusive, eu tenho certeza que isso foi feito para você jogar o jogo com as miniaturas do Wargaming. Ah, com certeza. Com certeza isso aí foi fazer parte do plano de negócios deles. Tanto que o combate dele, ele não usa quadrados, ele não usa nada disso. Ele usa, como o Wargaming, ele usa polegadas. Então a base do seu personagem tem polegadas, as distâncias de tudo que você faz é feita em polegadas, dos seus ataques e tudo mais, e você usa para jogar uma régua em polegadas. Então você tá lá com a sua miniatura na mesa, você tem o cenário que o mestre vai fazer ou como é que vai desenhar, da maneira que ele preferir, né? Ou vai imprimir, enfim, tanto faz. Então, em vez de você contar quadrados, como no D&D, você posiciona o seu personagem, você pega essa régua de polegadas, põe ela no centro da miniatura e ou da representação do seu personagem, você pode usar papel, qualquer coisa que o valha, inclusive a aventura introdutória, ela traz umas miniaturas de papel, e o livro básico, se eu não me engano, no site da Fantasy Flight, tem da Fantasy Flight, ó, da Peregrine Press, da Privateer Press, olha aí. Privateer da Press. Privateer Press. Eles têm disponível para você baixar miniaturazinhas de papel para você imprimir e colar e usar nos seus jogos. Então, você põe lá e você mede a distância com essa régua de polegadas. Ah, minha habilidade aqui pega 5 polegadas. Se da minha miniatura até a do cara chegar, eu acerto. Se não chegar, eu acerto, não acerto. A mesma coisa para efeitos em área. Ele tem uns templates que você põe no cenário de X ou polegadas e tudo mais. É muito bem boladinho. E ele até ele é mais ágil, né, da experiência que eu tive jogando, do que a D&D 4ª edição, por já ter todo esse histórico do Wargaming e por já utilizar esses templates. É muito rápido, você pega a régua, a distância tá dando, não tá dando, pega nessa área aqui, acabou, vai embora. É bem, bem ágil, bem veloz. Ele é um sistema bem gostoso de jogar, ele é um sistema bem pensado para essa coisa do combate tático. Então, os seus guerreiros têm uma série de manobras interessantes que eles podem fazer, a maneira como a magia funciona é extremamente interessante, que o seu mago ele não tem essa limitação de posso fazer só meia dúzia de magias por dia, mas tem vários tipos de magia, de diferentes de magias que você pode fazer. Você tem o Warcaller, que é um cara que faz um tipo de magia, e cada tipo de magia tem um subsistema específico que é super gostosinho de jogar com ele. Então certos magos, quanto mais magia ele vai fazendo, mais poderosa ela fica, só que tem mais chance de dar um backslash e por aí vai. Eles usam só D6 pra jogar. O que dá uma curva de estatística muito boa, que é necessário para um jogo com base em wargaming. E eu gosto muito. Se você gosta de essa coisa de RPG tático, militar, de você fazer essa coisa do combate tático com miniaturas, o Iron Kingdoms é um ótimo sucessor para o D&D Quarta Edição, atualmente É, morto. de brinde você ainda leva um cenário Um fantástico. cenário fantástico e que, diferente do D&D Quarta Edição, eu acho que esse é um dos grandes sacadas do Iron Kingdoms. Você sofre muito menos de dissonância no narrativo. Porque no D&D Quarta Edição é muito pesado isso, né? O sistema de combate e o sistema fora de combate são coisas muito separadas. No Iron Kingdoms também, mas é menos. As coisas fazem mais sentido. Não é um cenário. Não é uma coisa tão separada quanto no D&D, sabe? É uma coisa um pouquinho mais. Um pouquinho mais Um pouquinho mais amarrada. amarrada com o sistema, um pouquinho mais amarrado com o cenário. Beleza. Então, recomendadíssimo aí, Iron Kingdoms, gosto muito dele. E o último que a gente já tinha mencionado antes, né? Falando que ia falar um pouquinho mais agora, que é o Knights Black Agents da Peel Granny Press. Pra mim, o jogo revelação, adorei. Sério? Então, basicamente assim, é o sistema Ganchu do que a gente já está acostumado de ver com Rastro de Cthulhu, Rastro né? de Cthulhu, Ashen Stars, etc. Dessa vez levado para uma ideia Aquele, de não sei aquela City Blues, que é Mutante City Blues, que é muito Mutantes de legal. Blues, levado para uma ideia de espionagem. Então, Ah, mas não é qualquer ideia de mas não espionagem. é qualquer espionagem. Vocês estão em uma agência de investigação no mundo com vampiros. Na verdade, a descrição que eu tô lendo esse livro, não sei se você pegou pra ler. Peguei. O que eu achei muito gostoso, eu achei muito legal a ideia, eu vi uma entrevista com o criador dele, que é o Kenneth Reiff, que é o mesmo criador do Rastro de Cthulhu, né? Eu acho que nem era do rastro. Eu sei que ele escreveu um monte de coisa pra GURPS, inclusive o horror da terceira edição. Ah, sabe aquele Mago Cruzado dos Ah, é Feiticeiros? dele também, que eu É gosto dele muito daquele. também. Então, ele que fez o jogo. E o que eu achei muito interessante da proposta dele nessa entrevista é que ele falou o seguinte: eu queria fazer um jogo em que os meus jogadores fossem badasses. E ele falou: qual que é a coisa mais badass que eu consigo imaginar? Aí ele parou e pensou: é um agente secreto tipo James Bond ou Jason Bourne. E o que é mais badass que esse cara? É esse cara burnout. Ou seja, esse cara no fim de carreira, esse cara depois que ele já teve seu ápice e sai o Bruce Willis no Red, sabe? Boa. Então a pegada do jogo é muito isso. Você foi membro da CIA, você foi membro do Mossad, você foi membro de alguma dessas grandes agências de inteligência, do MI6, ou do MI5 também, enfim. Você foi membro dessa galera. Só que você não é mais, você, por alguma razão qualquer, você deixou de trabalhar para essas agências, mas você não deixou de se envolver com o submundo da superespionagem, né? Então você, e aí você, ainda trabalhando nesse submundo da superespionagem, descobriu que aquele cliente que pagava aquelas operações secretas, que aquele cara que mandou você matar aqueles líderes políticos, na verdade eram vampiros. Eu não sei. A coisa que eu mais me preocupo com esse jogo, assim, o cenário é interessante, a arte é bem evocativa. Acho que eu penso muito menos em 007 e muito mais em Identidade Bourne. Se o Sim. Bourne tivesse que enfrentar o Drácula, Não é? Até então eu penso Taken, né, muito por lembra aí. muito o jeitão do. Sabe, se em Ah, vez. Taken, Se verdade. o cara do Taken do final fosse um vampiro, era perfeito. É, fechava bem legal. Taken contra Drácula de Bram Stoker. Exato. Mas assim, a coisa que eu ficava pensando e que eu realmente não sei, que eu preciso ler, é como as regras do sistema Ganchu se enquadram nisso. Porque eles querem fazer um jogo, basicamente, um jogo de ação. Ahá, aí eu te respondo. Né? Eu lhe respondo, meu rapaz, porque Diga-me. eu corri atrás disso, né? Eu gostei muito do cenário, porque ele é um tipo de jogo que eu quero jogar barra ou mestrar há muito tempo, essa coisa de um grupo de investigadores do sobrenatural, mas eu sempre gostei mais da ideia de investigar de caçadores, badass motherfuckers, do que de caras que estão tateando no escuro, sabe? E normalmente jogos feitos nesse esquema é essa coisa, é Cthulhu mesmo, né? Ah, você é um cara muito frágil, tá tirando no escuro, meu Deus, coitado do monstro. Enquanto no, né, a proposta desse jogo é uma outra pegada, você é um cara extremamente perigoso, né? E o que que o cara fez? O que que o Kenneth Reiff fez? O Ganchu, ele é um sistema pesadamente investigativo, o que esse jogo ainda é. Mas o Kenneth Reiff, ele fez toda uma regra ampla, ele modificou quase completamente o sistema de combate do Ganchu. Ele fez uma outra parada. Ele coloca como regra, muito, entre muitas aspas, opcional, né? Põe aspas aí, mas ele coloca. Eu li alguns reviews falando sobre isso e falando que são regras muito gostosas. Que elas, se você usa essas regras, que não são complexas, não ficam jogos extremamente rules heavy, ele é todo bolado para você ter uma ação extremamente cinemática e fluida. E não, ele não usa o sistema gancho que você vai usar lá no Raça de Cthulhu, é uma coisa muito mais cinematográfica. Então o cara hackeou o sistema mesmo, mudou coisa pra cacete, pra fazer esse. O gancho funcionar dessa forma, sabe? Certo, certo. E da mesma maneira, no livro ele fala, né, que você, como o próprio gancho, como você tem vários tipos de thrillers possíveis, você tem vários tipos de história possível dentro desse jogo. Então ele tem regras, se você quer fazer uma história pé no chão pra caralho, com seus agentes sofrendo danos psicológicos, insanidade e puta que pariu. Dá pra fazer, ele tem regra pra isso. Ele tem regra pra você ser um badass motherfucker, James Bond-like e tudo mais, tem regra pra isso. Ele tem regra pra ser um meio termo, tem regra pra isso. Ele tem até regra, isso eu achei muito interessante, ele tem um sistema construído dentro dele de confiança e traição. Não sei se você chegou a ver alguma coisa desse sentido. Não, não cheguei a ver. Ele tem uma coisa que ele fala que dentro desse cenário de investigação traz confiança é um commodity dos mais importantes, né? E dentro de um determinado. Um dos tipos de jogo que ele fala que é o jogo de mirrors, que é pra você fazer essa coisa muito focada em quem você pode confiar e em quem você não pode confiar, sendo que essas regras são todas misturáveis, né? E são módulos misturáveis. E essa regra de confiança, pelo que eu entendi, é mais ou menos assim: você pode ter. Quando você cria seu personagem, você tem certos pontos de confiança que você pode distribuir com os outros personagens. E conforme você vai utilizando seus pontos de confiança para ajudar outros personagens, você vai subindo, você vai acumulando, vai subindo esse meter de pontos de confiança. Eu não li o sistema inteiro ainda, mas pelo que eu entendi, é mais ou menos isso. E em determinado momento, você pode trair aquele personagem e converter os seus pontos de confiança em pontos de traição que te dão mais bônus ou bônus diferenciados, e que você pode dificultar o cara a alcançar um objetivo e tal. Então, nesse tipo de campanha, ele até é incentivado que exista um certo PVP aí na mesa de jogo, mas ele é feito de uma maneira que eu sinto que não vai destruir o seu jogo completamente, sabe? Você vai colocar os seus personagens em oposição, mas isso não necessariamente vai destruir o seu jogo. Interessante, interessante. Então ele tem uma série de mecânicas novas pro Gantu. Outra coisa que eu achei muito bacana é essa coisa dos vampiros, como eles são, como isso é feito. Eu não sei se você chegou a ver isso também. Ele tem. A ideia é o seguinte: tem vampiros, mas como são esses vampiros? O mestre que decide. Ele tem uma puta toolbox gigante pra você fazer os poderes dos vampiros, as fraquezas dos vampiros, as habilidades dos vampiros. Isso pode mudar completamente de jogo pra jogo. Então, em um jogo, seu vampiro pode ser aquela criatura clássica Bram Stokeriana que não tem problema com alho e luz do sol. No outro jogo, eles podem ser vampiros interdimensionais que se alimentam de pensamento, sabe? Essa toolbox do que é o vampiro, do que é o monstro, do que é a conspiração, ele tem regras para o mestre lidar com isso. De uma campanha pode ser uma coisa, na outra campanha pode ser outra coisa, você pode ter várias castas de vampiros numa mesma campanha. Isso fica completamente diferente, mas o fato é que os seus jogadores nunca sabem muito bem, eles vão ter que descobrir sempre contra o que eles estão lidando exatamente. Isso. Mas sempre vai ser sempre surpresa. Eu tinha visto que era bem isso, que você podia pagar esse vampiros e esse espiões e você colocar meio estilo caçadores e criaturas sobrenaturais, alienígenas, não sei o que, você pode brincar com isso, né? Na verdade pessoas normais versus criaturas sobrenaturais, mas aqui o fight back, né? Exato, aqui você não é uma pessoa normal qualquer, aqui você é o B10 motherfucker que é uma... O cara do Taken, né? O cara do Busca Implacável. Imagina se a sua party fosse o Jason Bourne, o 007, e o cara do Taken, sabe? You have a very specific set of skills. E o Jack Bauer no meio também. E o Jack Bauer, boa, boa. Entendeu? Aí você tem uma very specific set of skills. E eu achei muito interessante, cara. Eu achei muito bacana o ganchozão, né? Ele tem aqueles kits dele, né? Meio agente do Mossad, né? A gente tá assim. O gancho é aquele sistema que eu acho legal, mas a gente já tentou jogar uma vez. A primeira vez que eu li ele, I don't get it right. Assim, achei meio estranho. A primeira vez que eu li, aí Depois eu tentei ler ele no Ashen Stars, achei mais estranho ainda. É aquela coisa que você lê, você fala, isso parece muito legal, mas eu talvez precisasse ler com mais calma, sentar, estudar mesmo o sistema antes de eu querer jogar. Se bem que a experiência de jogo que a gente teve não foi ruim. Aquele jogo de Raça de Cthulhu foi bacana. Foi boa. O que a gente usou de regras foi bom até aquele momento. Sim, sim. E as coisas que eu não gosto no Ganchu, eu acho que o Night Black Agents pode melhorar, que é o combate, que é, a temática mesmo, que eu gostei muito dessa ideia de você ser um grande guerreiro, grande guerreiro assim, né, de ser um agente secreto fodidão e tal, e eu achei isso muito bom. Então gostei muito desse jogo. Ok, esses são os melhores jogos. Melhores jogos. Próxima categoria, melhores miniaturas. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Melhores monstros e adversários. Também acho que eu não tenho muito o que falar, mas... daqui a única coisa que eu colocaria, né, é o suplemento de... Tem muita coisa de super-herói, né? Tem o Bestiário da Paz, tem três suplementos de super-heróis. Tem dois da Green Ronin, né? Um que é do DC Adventures, Heroes e Villains Volume 2. Que eu acho um suplemento bem chatinho. É fichas e fichas de personagens da DC. É isso, sabe? Se você precisa disso pro seu jogo, bom, tá bom, então tá aí. Sei lá, acho que é qualquer coisa. E o Mutants é Mastermind Street Report, que é um livro de NPCs e de vilões, etc., mais genérico, né? Pra AME. Exato. E dois semi-bestiários da paz, né? O Inner Sea e o NPC Codex. O NPC Codex é até mais interessante, porque ele tem essas coisas de você... Eu preciso de uma taverneira com uma personalidade, ele vai lá e gera uma pra você, sabe? Boa. Então eu acho isso bacana. É melhor podcast. O Escudo do Monstro não está concorrendo, que é muito injusto. Então, né, já que a gente não está concorrendo, vamos pular. Exato, concordo. melhores production values, né? Os livros que mais bonitos, gastaram mais dinheiro, mais frescurento. E aí tem uns assim, cara, eu não vi a parte toda, assim, desse Astonishing Swordsman. Eu não consigo entender comentado. Por que essa porra tá aí. Então, eu não entendi, porque os outros indicados, por exemplo, o Doctor Who, Adventures in Time and Space, é numa caixa, ele é bonito, três ele livros, é bonito. Tem coisa, ficha destacável, tem um monte de coisa. Tem o Iron Kingstons, que é um puta tarogo, lindo pra caramba. Cada página colorida, lindaço e tal. Rim Ward, da Post-Human Studios, é um suplemento pra aquele... Eclipse Phase? Eclipse Phase, que pra quem conhece sabe que tem um padrão de qualidade fantástico, e o outro é o Shadows of Esteren. Então todos os outros eu achei que eu realmente consegui entender por que estava nessa categoria. Agora esse primeiro eu fiquei meio sem entender, viu? Pelo que eu vi da versão física do livro, ele vem numa caixa, ele vem que simula... Ah, ele vem em caixa? Ele vem numa caixa que simula as versões antigas de D&Dzão, uma caixa vermelha, inclusive com a ilustração na frente, eles vêm com os dois livros. Eles não são coloridos, eles são em preto e branco, mas é um papel... mais bonitinho, assim, ele vem com umas fichazinhas, ele vem com algumas coisinhas, mas eu não sei. Eu fico com a impressão que ele está aqui para fechar 5, sabe? Entendi. Não é feio. Ele você nota pela produção dele que ele tem fichas destacáveis, a ficha amarelada, sabe? Vem com dado e tal. Então ele tem um pouquinho, sei lá, ele é um old school mais bem produzido. Não vou dizer isso. Eu ia falar que ele era mais bem produzido do que o Lamentations. O Lamentations é lindo pra caralho. Então... o Lamentations também é muito perfeitinho. Verdade. Aliás, numa comparação do jogo com o Lamentations, eu acho que seria interessante que os dois são old school D&Ds muito bem feitos, com a diferença que o Astonishing Swordsman você fica feliz e no Lamentations você quer cortar os pulsos. É verdade. melhor... RPG Related Product? RPG Related Product, qualquer coisa também, não. Cara, só um que eu vou comentar, Edition Wars, que eu achei bacana pelo nome e foi atrás. Cara, um card game onde os jogadores são mestres de RPG que tentam convencer um ao outro que o seu jogo é melhor. Puta, que legal, usando, hein? Usando as cartas, são tipo assim, comentários num blog, merchandise do produto, snark comments. Sparkly Dice Set, tô vendo aqui. Mais dois Game Temple of Awesome. É tipo, cara, eu fiquei muito interessado em jogar isso aqui, na moral. Gostei pra cacete. Eu fiquei muito interessado. The Bunhammer. Gostei. Fiquei bem interessado. Então, assim, tá aí, né, gente? Talvez eu vá atrás melhor pra ver como é que funciona esse Edition Wars. Mas o resto, bom, RPGs, produtos relacionados ao RPG e tal, então tudo mais ou menos nessa linha. Melhores regras, outro tema que eu gosto muito, que eu sou... E aqui um jogo que eu achei que não ia aparecer, mas apareceu, Dungeon World. Dungeon World, exato. Melhores regras, dá pra falar rapidamente aqui que nós temos o Champions... O Champions, que a gente já tinha comentado, eu acho que eu não torço muito pelo Champions, nem por você. Eu também acho que não, mas sei lá, né, cara. É uma edição de um novo de um jogo de 30 anos que tá concorrendo a melhores regras. De repente, ele de fato tá bom, eu não sei. Eu fiquei um pouco interessado em ver, sabe? Tem o Dungeon World em segundo lugar, que eu acho que de todos os jogos é o que, em matéria de melhores regras, talvez me apeteça mais. Que tá saindo. Saiu em português, aliás. Pelo pessoal da Secular. Exato. E é aquele hack do. Apocalypse World. Apocalypse World. Também com o hack dele também acabou gerando Monster Hearts, que é um jogo que eu gostei muito. Que eu descobri que vai ter uma versão em português. Olha aí, quem vai fazer? Monster Hearts. Uma editora de Belo Horizonte nova chamada Kobold's Den. Olha aí. É uma. Eles começaram com uma pequena editora barra lojinha de RPG. E aí eles querem lançar o Monster Hearts em português. Fiquei extremamente feliz com isso. Tá bom, você e todos os fãs de Crepúsculo. Estamos aí, tamo junto. tem o Epoch, que a gente tinha falado. O que me lembra é que você viu que Supernatural vai ter um spin-off? Não, não vi isso. Supernatural vai ter um spin-off? Falaram na Comic Con, vai ter um spin-off. O que que é? Aquela ideia de fazer uma história do Velho Oeste que não, tinha não, antes? Não, eles vão apresentar um personagem na temporada nova e esse personagem vai ter um spin-off. Cara, pra caralho. Se bobear, até me entrega. Eu perdi o interesse por Supernatural, mas o cenário era gostoso. Não é? Será que começar do zero com o personagem novo? Vou ficar atrás, não tinha visto isso não. Olha aí. Momento off-topic, né? É RPGs. RPGs. Então, tem o Epoch, o nosso jogo narrativista aqui de Survivor Horror. Exato. O Iron Kingdoms, que o Chess já deu uma boa secada aí no seu combate de miniaturas. E o Night Black Agents. Que eu acho que está aqui, porque o Ganshu já está velho de guerra aí, por si só não apareceria aqui. Mas eu acho que as modificações ao Ganshu para o sistema de combate dele e para essa toolbox para você criar os antagonistas é que fizeram o Night Black se aparecer por aqui. Não sei, cara, porque às vezes eles têm que ter, por exemplo, você lembra que o Savage Worlds, ele ganhou como na primeira, quando saiu aquela Explorer Edition, e ele ganhou quando saiu a Deluxe Edition. Ah, mas elas são bem diferentes. É muito parecido, cara. Eu acho que o mesmo tanto de diferença do Night's Black Agent pro Trail of Cthulhu. Ah, maybe, mas eu acho isso relevante bastante pra ter uma diferença. Ah, tá indo de novo? Eu não acho. Sei. Eu acabaria não dando pra ele, porque, bom, já tá considerado e tal. Eu acho que, sei lá, pra mim tinha que ser o ano do Dungeon World, mas tudo bem. Acho justo. Melhor setting. Mas pra ser sincero, eu daria de Best Rules pra Iron Kingdoms, é muito foda. Entre todos os Iron Kingdoms. Eu daria. Eu adorei, eu acho muito legal. Eu só tenho uma crítica muito ferrenha a Iron Kingdoms. É muito difícil conseguir material dessa porra. Por quê? Por alguma razão maluca, a Privateer Press não tem seus livros nas grandes distribuidoras. Então você não tem eles na Amazon, não tem no Book Depository, nem na Noble Knight Games você acha essa porra. Exato. Então pra comprar isso aí, só você... O jeito que eu achei foi por aquelas subsidiárias da Amazon, sabe? Uhum. Mas aí demora, é caro pra cacete. Eles também não têm PDF, o lançamento. É, aí complica, né? Pois é. Então crítica para a... esse pessoal, esse seria um jogo que se a Jambuff trouxesse pro Brasil, eu ficaria, nossa, eu jogaria, sabe, shut up and take my money. Estaria ocupando meio que esse nicho, né, aí do RPG de fantasia medieval, combate tático, etc, né, mas pensando em como é que tá o D&D agora, mas tal. Mas eu acho difícil eles trazerem pela concorrência direta com Tormenta e pelos production values do livro, que são muito... Ah, eu acho que seria difícil trazer esse livro, talvez, sei lá, ia ser complicado. Eu já acho complicado ter trazido o outro. E era que o outro, originalmente, era Petro Branco e tudo mais, né, então era mais fácil. Esse aí ainda. Agora esse aqui não, é um papel de altíssima qualidade, todo colorido, não sei o quê. Eu não me incomodaria, se eles lançassem aqui por R$160, eu pagava sorrindo, sabe? Que nem a Devir fez lá com o The One Ring, mas eles não vão fazer isso. Ok. Bom, melhor cenário? Melhor cenário, olha aí. Melhor cenário. Então, Broken Rooms, que a gente tinha falado, né? Realidades alternativas, alterar a realidade. Parece muito interessante. Parece legal. Magnimar, City of Monuments, da Paizo. Que é uma da... A Paizo, ela tem uma... Ela tem o mundo dela lá em Golarion, que é um mundo de fantasia medieval clássico muito bom. Eu acho ele o melhor Forgotten Realms que tem por aí. Certo. Nos dias de hoje. E ele é muito bom. E ele... frequentemente eles lançam livros para expandir partes do cenário, alguns muito bons, outros nem tanto. Aparentemente esse Magnimar é muito bom. Inclusive o Magnimar, se eu não me engano, é uma cidade em que você passa na Rise of the Rune Lords. Legal. Posso estar enganado, mas eu acho que é assim. Ok. Mains of Behanzan, City of Intrigue, The Wizards of the Coast. O bom e velho Mesoberhansen. Exato, cidade do Natal de Drist do Urden. E... velho favorito, né? Exato. Uma coisa que eu acho muito curiosa é que, embora ele tecnicamente seja um livro da quarta edição, até onde eu soube, ele não tem, não tem um pingo de regra, é só cenário. O que me interessou bastante. Em especial porque o último cenário que a Wizards lançou, eu achei foda demais, que foi o Neverwinter Campaign Setting, que é muito, muito bom. Aliás, a Wizards vinha num crescendo, né? Ela fez o Forgotten Realms quarta edição, que é horrível. Ela fez o Eberron quarta edição, que é ok. Aí ela fez o Dark Sun, que é bem legal. Ela fez o Neverwinter, que é fantástico. E aí ela morreu. Mas o Mesoberhanzan, pelo que eu ouvi falar, é um bom livro. O próximo era o Midgar Campaign Setting, da Kobold Press. Que eu não corri atrás, sabe o que que é? Ah, é um... Cara, é um cenário de fantasia medieval. Eu não vou falar genérico, mas é mais ou menos o que você espera. Ele tem um toque de terror, tem aquela inspiração em folclore europeu, né? Tem um pouquinho de mitologia nórdica aí funcionando, mas assim, é pra Pathfinder, etc, mas é meio que um o cenário de campanha de fantasia medieval genérico da Kobold Press. Ok. Entendeu? E nós temos o Mythic Iceland, da Chaosium. É da Chaos, usando o Basic Roleplay, né, o sistema deles do Call of Cthulhu. De porcentagem, então. É, usando, fazendo uma coisa mais vikings, aquela mitologia nórdica e tudo mais que tem nesse estilo. É um velho favorito pra mim, eu sempre gosto dessas coisas. Gelo e criaturas, então... Mas o Broken Rooms, eu votaria nele pela originalidade. Pela originalidade, né? Muito, muito interessante. Best Software, daqui também eu passo reto. A única coisa que eu queria comentar é o Roll20, que é um programa que a gente usou já pra jogar online e é muito bom, de graça, web-based. Sitezinho, né? Web-based, bem legal. Muito bom, muito bom. Uhum. Melhor suplemento? Ah, melhor suplemento já tem meu favorito. O que é bizarro, né? Porque lá em cima tem o melhor age, aqui tem o melhor suplemento, mas tudo bem. Dark Roads e Golden Hells, Kobold Press, um suplemento sobre planos... planos de existência, né? Uhum. Monstros planares e etc. Pra fantasia medieval mesmo. O meu predileto, que é o Doctor Who, The Time Traveler's Companion, que é um jogo que eu tô maluco pra colocar minhas mãos nele. Ainda não consegui juntar a grana. Mas assim, cara, esse eu vou até parar um segundinho pra falar, mas se tem alguém ouvindo a gente que é fã de Doctor Who, cara, esse é o livro, velho. Se você é fã e você... Ah, mas eu nem conheço o RPG de Doctor Who. Bom, antes de tudo, poderia conhecê-lo, né? Porque você tá perdendo. Mas digamos que você não seja, não tem nem intenção. Você só quer conhecer coisa da série. Meu, você nem joga RPG. Vai atrás desse livro, cara. Imagina um livro que vai te falar como funciona as leis do tempo em Doctor Who. Como é o funcionamento da TARDIS. O que você esperar. O que foram as Time Wars. As leis do tempo? Elas não são a Wobbly, Time Wime. Mas mesmo assim tem uma certa concordância. Ok. Vai explicar sobre, sei lá, a Sociedade de Gallifrey. Cara, tudo, assim, sabe? Todas aquelas perguntas que você tinha, que você queria. Nossa, eu queria que tivesse um livro de Doctor Who que fosse um compiladão de tudo isso. É esse livro. Então, é um livro que, de longe, é um dos que eu tô mais querendo colocar minhas mãos nele. O Kurt Weigl fez um puta review desse livro. Então, se você tá querendo ver, eu vou deixar o link aí, dêem uma olhada. Nós temos o Night's Watch, novamente, que, bom, esse livro deve ser bom, né, porra? Tá aí, é tudo... Ou é a cota Game of Thrones, né, eles querendo deixar de fora, seriado e tal. Então. Fez um sucesso. Aí nós temos o Homens Oberhausen, o único livro, não único não, mas é um livro de cenário, né? E um que eu particularmente achei muito legal, que é o Shadowrun 2050, você chegou a ver? Que isso aqui é um futuro para Shadowrun? Não, é um passado para Shadowrun. Porque o jogo se passa em quando? Então é que tá. O Shadowrun original, se eu não me engano, era em 2050. Aí na quarta edição de Shadowrun, eles avançaram a timeline pra, tipo, fazer, acho que é 2072 o Shadowrun na quarta edição. Posso ser enganado quanto o ano exato. Mas ele teve aquele revisionismo do Shadowrun pra que a coisa, pra que algum Shadowrun um pouco mais clean, não, a internet é mais. É o Shadowrun wireless, né? Que muita gente reclamou, muita É, gente tudo. gostou. Mas que foi essa evolução do cenário. Aquele futuro Minority Report, né? Exato, é o Shadowrun. A tecnologia do Minority Report, mas versão punk. Exato, mas é nem tão punk assim, é uma versão mais clean até do Shadowrun, sabe? Ele é mais. É um mundo mais avançado depois de grandes guerras, depois da pane na Matrix, depois de várias paradas. E aí vem esse Shadowrun mais moderno, que é o que tem no quarta edição do Shadowrun. O 2050, ele retroage, ele mantém as regras, mas ele retroage o cenário pro Shadowrun com deck, com cabo, com plug atrás da cabeça e com o Shadowrun. Puta, esse aqui, se bobear, é o meu livro, então, de Shadowrun, hein? Pra você que curte essa parada, com certeza. Olha, eu tô vendo aqui na página, ele fala de alguns personagens clássicos, né? Seretsung, Hetman, Exato. Nightfire. Nossa, os caras que, se você leu o livro de Shadowrun, você lembra desses personagens aparecendo. Exatamente. Putz, que legal, cara. Eu não conhecia esse livro. Vou dar uma boa olhada nele. Olha aí, fica a dica. Eu gosto desse estilo, meu cyberpunk, se eu estivesse imaginando ele na década de 80. Exatamente. Eu punk com Nossa. punk maiúsculo, punk maiúsculo, cyber minúsculo, Boa, boa. né? É isso aí, cara. Eu gosto também pra caramba dessa versão do Shadowrun. E aí, best website qualquer coisa. Beleza, passa a melhor, best writing, né? Melhor escrita? Exato. Sei. Aqui tem o Doctor Who Time Traveler's Companion, que eu acabei de falar. O Cobold Guide to World Building, que é um. O pessoal Essa tá. Cobold Press, ela tem alguma coisa a ver com aquela Cobold Quarterly que saiu aí, a revista? É a editora que publica a Cobold Quarterly. Ah, olha aí. São eles. Esse Cobold Guide to World Building é um compilado de umas matérias que eles tinham sobre criação de mundo que saía na revista. Oh, que bacana. Bem, não. Tem o Never Unprepared, da Engine Publishing, que é o pessoal do Gnome Steel, que eu li esse livro, ele é muito legal. Se você estiver atrás de um livro sobre. Dicas de Ele mestre. é dicas de mestre, ele vem muito assim, passos para você criar sua sessão. Começar no brainstorm. Aí ele vem assim, dicas para você fazer um bom brainstorm, não sei o quê. E eu acho legal porque no final de cada etapa ele tem um questionário para você fazer uma autoavaliação sua, como é que você tá naquele quesito. Oh, que legal. Então é um produto bem reflexivo, assim, você vai lendo e você sente que você está melhorando aquilo, tal. É bem legal para as pessoas que querem. Eu gosto dos produtos desse da galera do Gnome Steel. Knights Black Agents e o Novamente, bom, pelo que eu li do livro, realmente é um texto muito gostoso de ler. E o último que eu realmente não li nada, Nem eu. eu sei que pelo nome, etc, eu já vi fotos, mas eu não abri o livro para ver o writing dele, que é o Volsung Steam Pulp Fantasy. Que é curioso, porque Volsung me remete a Anel dos Nibelungos, né, e tudo mais. Sim. Steam Pulp Fantasy, ele junta tudo, né? Eu não sei o que é isso, mas o nome me interessou. Eu sei que ele tá mais pro steampunk mesmo, é o que mais chama atenção quando você vê a arte, mas eu realmente não li, não sei sobre sistema, nada assim. Por fim, a categoria mais, né? O melhor filme. Eu acho que esse é realmente o melhor filme, né? Que é o produto do Produto ano. do ano. Que é a categoria com mais indicados, né? E a gente tem o Astonishing Swordsman and Sorcerers of Hyperborea. O que eu achei uma indicação bastante curiosa, né? É engraçado estar como produto do ano, né? Porque ele me pareceu, pelo que você falou e pelo que eu li, um jogo legal, mas, sabe, talvez mais um retroclone. O que ele traz de diferente para a mesa? Ah, ele traz coisas diferentes. Então, eu acho que é aquela coisa, né? É difícil você classificar como mais um retroclone. Ele não é exatamente um retroclone, né? Ele não simula exatamente as regras, tá certo. ele tem o cenário dele, que é muito bacana, ele tem essa coisa do. É mesmo, sei lá, ele é tanto retroclone quanto o Lamentations, sabe? E o Lamentations traz. Eu acho que o Lamentations faz pelo gênero D&D terror, D&D medinho, ele faz pelo gênero D&D massa véio, D&D aventuras do Farfarrad Greymouser, sabe? Entendi. Preciso realmente dar uma lida Aliás, mais pra você nele. que curte, é muito Farfarrad Greymouser, viu? Ah, legal, preciso ver. Pô, eu gosto mesmo. Ele fala que é uma das inspirações para dele. Foi uma das No inspirações. começo do livro ele fala das inspirações, ele cita o Conan, Conan? cita Interessante. Farfarrad Greymouser, ele não cita Tolkien. Olha só. E realmente tem muito pouco de fantasia tolkieniana. É, mas tá justo, né? Pra isso é mais pulp mesmo. Exato, exato. É bem weird fantasy em alguns Bem weird aspectos. fantasy. Bem, bem bacana. Logo depois vem o Broken Rooms. Cada vez mais acho esse livro interessante. Tá interessante, né? Também ficou chamado. O problema maior dele é ele ser caro, né? Na verdade, ele não é caro, ele tem um preço interessante porque ele tem. É um livro 440. tarugo. Mas ele é um livro que, como não é de uma produtora famosa, não tem essa coisa toda, eu fico um pouco, né? Assim, né? Poxa. É, você fica meio, né? Eu sei bem essa ideia. O Champions Complete. Que eu começo a ficar interessado. Porque apareceu em Muitas muitos vezes lugares. eu falo, e eu gosto de jogos de supers, né? O último jogo de supers que eu tinha gostado morreu, então. Eu enxergo muito mais as indicações dos Champions Complete, porque pelo que eu vi, é aquela coisa, as regras estão. Ele não mudou tanto. As regras devem ter ficado mais fáceis de você deglutir, né? Mas não mudou tanto. Eu acho que às vezes tem um pouco muito de ser um velho favorito naquela região, né? Pode ser, pode A ser. pessoa que indica as coisas É um é o pessoal bem pessoal mais velho, na americano, a verdade. mais velho. Aí ele vê aquilo, acho que tem um fator nostálgico trazendo esse jogo Pode à ser. tona. Tem o Doctor's Who, The Time Traveler's Companion. Apesar de eu achar que é foda, não sei se vale produto Produto do do ano. ano. Tem o Epoch, que. Poxa, ele realmente me surpreendeu, porque se vocês verem que é um livro E é um bem. Ele joguinho é de 3 amador. dólares. Ele é amador, não amador de mal feito, mas é feito, sabe? É É feito por simples. uma editorazinha de qualquer coisa, assim, no sentido de tamanho. É um indie, bem indie mesmo. E concorrendo aí com livros de gigantes. É, concorrendo aí com o Iron Kingdoms, né? Que é o Por exemplo. próximo. Da Prefatir. Que eu acho que, puta, é foda. O Mesober Hansen, City of Intrigue, né? Wizard of the Coast aí, colocando um livrinho na lista de produtos do ano. Verdade seja dita, posso estar enganado, mas acho que se bobear foi o único que eles publicaram, né? Tá bom, né? 100% de aproveitamento. Tirando os remakes das coisas velhas deles, né? O Night Black Agents, Que. que uma boa pegada, né? Mais uma vez, eu gostei muito da temática e tudo mais, quero ler mais. A paz está sendo representada pelo NPC Que Codex. realmente é um livro muito interessante. Eles escolheram não lançar um bestiário para lançar o NPC Codex. Eu acho que foi bem, bem interessante essa ideia. E por último, o Shadows of Esteren, Eu que. estava esperando até agora falar desse livro. É, eu também. Porque eu tava pensando, eu li, eu falei, ué, Shadows of Esteren, a gente não comentou realmente, aí não tá indicado outra coisa que não seja arte, eu acho. Arte. E ainda assim, está em produto do ano. É, porque, Que cara, é foda. é um jogo interessante, é um jogo feito por Quickstart. Na verdade, não. Não foi? Ah, olha aí, olha Como aí. assim? O Kickstarter, na verdade, foi para pagar a tradução do livro. Ele é um RPG francês. Olha só, eu tinha visto que ele era puta merda, não sabia mesmo. Veja só, o Shadows of Estherin, ele é um RPG francês que o cara lançou o Kickstarter para lançar, fazer a tradução para os Estados Unidos, parecido com o Terrabanshoe Zero, que eu já falei no Certo, vídeo passado e certo. tal. E eles vão fazer mais de um Kickstarter, na verdade. Eles fizeram o primeiro, que era para trazer o livro 0 e o E o livro 1, livro 1, que foi muito bem sucedido, passou em todos os stretch goals e tudo mais. Aí eles fizeram um Kickstarter, ainda tá valendo, não acabou, para fazer, ou acabou, não sei, mas. O livro Do 2, livro né? 2, e a ideia é fazer quatro livros. Olha. Detalhe, o livro 2, o Travels, a versão original dele francesa tem 80 páginas. O livro ficou, pelo que andei lendo, o Kickstarter foi tão bem sucedido que a versão americana vai ter 200 e poucas páginas. Os caras lá na França estão escrevendo o livro para a versão americana do jogo. O que a gente sabe? O que Mas eu o sei que sobre é o Shadow of Shadows of Estherrain, além Estherrain? de um jogo francês? Um jogo de fantasia medieval, para Sim, usar esse fantasia termo, medieval. um pouco mais pé no chão no sentido da arte, né? Ele Eu puxa diria. muito mais para Idade Média mesmo. Exato. Ele é um jogo de fantasia medieval, mas a sensação que eu tenho é que assim, não é fantasia no sentido. Sei lá. No sentido Forgotten Realms. Não, não, não. É como se você jogasse na Europa medieval, só que no mundo de fantasia, sabe? É aquela. E essa fantasia aqui a gente tá puxando algo mais dark, Muito dark, bem mais gótico, bem. gótico, mais É, cara, Lovecraftiano. nego passando fome, pestes e tudo mais. É mais por aí. Como um sistema de jogo que eu não cheguei a ler tanto, mas que eu vi que ele tem muito mais. A definição é muito mais sobre a parte psicológica do seu personagem do que com o que ele consegue fazer fisicamente. Exatamente. Pelo que eu li do livro, assim, do pouco que eu li também, quero ler mais. O livro é belíssimo, é É muito belíssimo. bonito, muito bonito mesmo. Incrivelmente evocativo. Pelo que eu li, por enquanto, ele tem. Esse detalhe, embora eles vão trazer quatro livros e tudo mais, com o livro. Você já consegue jogar com o livro zero e com o livro um tem tudo que você precisa. O curioso, acho que é importante dizer também quais são esses livros, porque, pelo que eu entendi, vai ter o livro zero, que é um livro de introdução de É graça. o prólogo. Que é gratuito. Tem o livro 1 que você pode comprar e que os caras do Kickstarter também tem e tudo É, que mais. é o que chama The Universe, né? Que são regras e cenário, né? Exato. Basicamente. O interessante é que ele é um cenário extremamente complexo e é um cenário com milhares de. Ele é um cenário meio Lost, assim. Ele tem um monte de mistérios. Ele não revela esses mistérios num primeiro momento. Esses mistérios, eles, pelo que eu vi da cronologia, eles serão revelados no livro 4. Olha só. É bem curioso isso. E enquanto o livro. Ele tem magia, mas é uma magia bem sutil, bem diferentona. E o terceiro livro vai tratar da magia de maneira mais aprofundada, do sobrenatural de maneira mais aprofundada. E o Bem segundo legal. livro, que se chama Travels, ele trata da geografia do mundo, de cidades, NPCs, É mais facções e. um Words Companion mesmo. Exatamente, um World's Companion. Cara, esse livro talvez seja das coisas que eu conheço. Eu já tinha visto Shadows of Estherrain na época que ele tava com o Kickstart. Visto assim, tá rolando, é isso aqui. E aquela coisa que você olha, bate o olho, bonitinho e esquece. E agora eu obriguei a ver um pouco mais, né? Por causa desse episódio. E talvez do que eu conheci aqui, do que eu não tinha visto, é o RPG que mais me deixou esperançoso. Sim, eu achei fantástico. Consegui colocar minhas mãos nele, eu tô começando a ler. A única coisa que eu critico um pouco é que ele não é tão friendly para. Eu leio no celular e eu não acho ele tão friendly para ler no celular. Não é mesmo. Além disso, o texto dele é um texto um pouco difícil de ler, até por ser uma tradução do francês para o inglês. É Ele é uma um. coisa meio. Uma hora eles têm aquele. Uma hora o texto está escrito em duas colunas, uma hora está escrito numa coluna única. E eu não sei, eu acho que tem um probleminha de diagramação nele. Eu acho que ele tenta ao máximo seguir o original, mas ele é um livro meio. Não sei, não é tão friendly assim para você ler. Não, realmente não. Mas, em compensação, e o texto dele também é um texto pesado. Você vai começar. Diferente, né? Diferente dos livros de RPG que a gente tá Exato. acostumado. Ele é mais. Ele tem mais uma prosa envolvida no texto, eu não sei. Ele é diferente mesmo do padrãozão que a gente está acostumado. Mas ele tem muitas coisas que eu gosto pelo que vi do sistema. Tem vantagens e desvantagens, o que eu sempre acho uma boa coisa em jogos O de RPG. clássico, né? Eu gosto mesmo. Eu não sei se é um sistema leve, se é um sistema pesado. O que eu com certeza digo que é um sistema diferente e interessante pra caramba. Eu também achei uma das coisas. Eu só não digo que ele foi a coisa que eu mais me interessei, porque eu realmente gostei muito do Night Black Agents. Por ser um tipo de jogo, uma premissa que há muito tempo eu queria encontrar um bom sistema para fazer, sabe? É, bom, verdade, tem. Mas eu achei interessantíssimo esse. Eu tô. Poxa, boa pergunta, né? Por que será que o livro Zero, que é de graça e tal, por que será que ele não entrou como um dos melhores free products, assim? Será que não agradou tanto a galera? Ah, boa Pra pergunta. entrar como um dos produtos free, porque é muito bom. Eu tô vendo aqui que o livro 2, putz, esse RPG é realmente um sucesso, porque eu O tô vendo que eles backing tinham. foi absurdo. O pledge do livro 2 era 15 mil, e eles têm 75 mil e ainda faltam 19 dias. Exato. Então, assim, os caras estão. O Ele fez cara que muito resolveu sucesso. trazer isso aqui achou uma mina de ouro, né? E é muito bonito. Eu tô vendo as caixas aqui do livro Não, 2. a versão impressa, a versão. Você viu a versão do Kickstarter, a versão mais de luxozinho, assim, que. Vive. Puta que pariu, cara. Nossa, com artbooks e tudo mais. Puta, É muito bonito, é muito foda. Se eu tivesse conhecido. Ele tem. Ah, detalhe, o Shadows of Estherin, ele é um projeto multimídia. Ele tem música. Ele tem música composta Eu para tô ele. vendo aqui Of Men and E Obscurities. mais interessante do que isso, na França, tem um jogo de Shadows of Estherin, um adventure point and click, que conta a história de um NPC do cenário. E eles querem trazer pro Ocidente. Querem pro Ocidente, ó. Eles querem trazer pra América, querem traduzir Cara, também pro tem uma inglês. ilustração que eu tô vendo que é um cara numa masmorra com uma centopeia gigante. Isso que eu falo de ilustração evocativa, assim, sabe? Pra caralho. Que você olha e você. Eu já tô olhando, eu já tô imaginando sensações, descrições, aventura. Quero usar um inimigo parecido com esse em algum jogo. Vai E ser a tempo eu gosto deles. de RPGs que cunham termos. Por exemplo, você tem um termo que eu tô vendo aqui, folhando o livro, que eu achei muito interessante, que é a Magiance, a mistura de mágica com ciência, sabe? Legends. Boa. Puxa, é muito. Puta, cara. Você tem umas ilustrações, uns bicos de Bunsen, uns óculos bizarros, sabe? Eu vi muitos elogios pra regra de sanidade desse jogo nos reviews que eu li. Parece realmente fazer importante, né? Porque Sim. acho que é bem sobre isso. A ficha de personagem dele ele é uma coisa bem diferente. Ele lembra um pouquinho storytelling, porque tem bolinhas, I suppose. Ah, Mas tudo bem. é bem diferente. Você chegou a ver a ficha? Vi, dei uma olhadinha. Vantagens e desvantagens, tem níveis de dano de uma maneira curiosa, potencial. Então, sei lá, eu quero conhecer mais esse jogo, achei bem interessante. Fica aí, né? Fica a dica. Esse aqui é. Não sei, vamos ver. Vou ler mais. Quem sabe mais pra frente a gente não tem uma opinião mais formadinha num dos nossos halls. Exato, exato. Quem sabe até não rola uma sessão de jogo, alguma coisa que o vale. Putz, quem sabe, né? Os dois se empolgando com o mesmo jogo, né? Parece patognomônico. Poxa, Patognomônica, olha aí, tinha que ser o Dr. Vitor mesmo. Ah, é verdade. Isso não é um termo usado por todo mundo, né? Eu entendi por causa da Lu. Ah, ela também usa direto. É comum a gente falar assim. Então eu vou usar a minha versão desse termo, né? A coisa mais sine qua non, né? Sine qua non. Boa. Beleza, beleza, então. E é isso, ouvintes. Ficamos por aqui com a nossa edição do Enes, longo podcast. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei de fazê-lo. Eu sempre gosto, indico para vocês, mais do que baixar esse podcast e ouvir. Vocês vão ver que tem alguns episódios que a gente. Alguns jogos que a gente falou mais, falou menos, mas vão vocês mesmo, peguem a lista dos Ns e olhem um por um. Vocês podem conhecer coisas fantásticas. Eu tenho certeza que tem algumas coisas aqui no meio que a gente não falou tanto que merecia, que são fantásticas. Não, Eu tenho além certeza. do que a gente falou do que nós gostamos, né? Isso, né? Óbvio, espero que vocês tenham gostos diferentes do nosso e achem algumas coisas aqui fantásticas. Se vocês encontrarem alguma pérola aqui no meio, alguma coisa que, puta, como vocês não falaram de tal coisa? Meu, puxa a nossa orelha. Eu vou com certeza ler e te agradecer por me mostrar um jogo legal. Então, manda ver. Com certeza, com certeza. Então é isso, ouvintes. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos aqui até um próximo episódio. E, como eu sempre gosto de dizer, lembrem-se, podem até haver podcasts melhores por aí. Ah, mas agora não tem nem o que falar, né? É só o Escudo do Mestre tem um episódio especial sobre o Ennis. É só Literalmente, por nós. 3 anos consecutivos. Há 3 anos, o único que fala disso. Então é isso, ouvintes. Até a próxima. Até mais, ouvintes. Tchau, tchau.